O distúrbio, chamado dispraxia verbal, manifesta-se de início como uma incapacidade de articular claramente as palavras na infância. Outras autoridades supõem que essa deficiência deriva de uma cegueira para características, ou seja, dificuldade para entender certas características gramaticais, como gênero, tempo verbal e número. Uma coisa está clara, essa anomalia é genética. Quem não a tem vai adquiri-la e está associada a uma mutação em um importante gene chamado FOXP2 que o resto dos seres humanos possui na forma que não sofreu mutação. Como a maioria dos nossos genes, uma versão do FOXP2 está presente em camundongos e outras espécies, e ela provavelmente tem vários efeitos sobre o cérebro e outras partes. Asterisco. Muitos genes têm mais de um efeito, fenômeno conhecido como pleiotropia. Fim da leitura de asterisco. O indício representado pela família KE leva a crer que nos humanos o FOXP2 é importante para o desenvolvimento de alguma parte do cérebro que participa da linguagem. Por isso, naturalmente, queremos comparar o FOXP2 humano com o mesmo gene em animais sem linguagem. Podemos comparar genes examinados às próprias sequências de DNA ou às sequências de aminoácido nas proteínas que eles codificam. Em certos casos, isso faz diferença e esse é um deles. O FOXP2 codifica uma cadeia de proteínas com 715 aminoácidos. As versões desse gene no camundongo e no chimpanzé diferem em apenas um aminoácido. A versão humana difere das teses dos animais em dois aminoácidos adicionais. O leitor percebe o que isso pode significar? Embora humanos e chimpanzés tenham em comum a grande maioria de sua evolução e de seus genes, o gene FOXP2 é um lugar onde os humanos parecem ter evoluído rapidamente no curto período desde que nos separamos desses nossos primos. E um dos aspectos mais importantes em que diferimos dos chimpanzés é a linguagem que possuímos e eles não. Um gene que mudou em algum momento ao longo da linha que conduz até nós, mas depois de nos separarmos dos chimpanzés, é exatamente o tipo de gene que devemos procurar se estamos tentando entender a solução da linguagem. E foi justamente esse gene que sofreu mutação na desafortunada família KE, e também de um modo diferente em um indivíduo não aparentado com essa família que tem o mesmo tipo de defeito de linguagem. Talvez tenha sido mudanças no FOXP2 que capacitaram os humanos, em contraste com os chimpanzés, a possuir linguagem. Teriam os ergastos sido dotados do mesmo gene FOXP2 com mutação? Não seria esplêndido se pudéssemos usar essa hipótese genética para datar a origem da linguagem em nossos ancestrais? Embora não seja possível fazer isso com certeza, podemos realizar algo bem sugestivo nessa mesma linha. O procedimento óbvio, sem fazer a triangulação retrocessiva de variantes entre humanos modernos e tentar calcular a antiguidade do gene FOXP2. Porém, com a exceção de raros infelizes, como os membros da família KE, não há variação entre humanos em nenhum dos aminoácidos de FOXP2. Portanto, não há variação suficiente para fazermos a triangulação. Mas, por sorte, há outras partes do gene que nunca são traduzidas para proteínas e assim ficam livres para sofrer mutações sem serem notadas pela seleção natural. São letras codificadoras silenciosas naquelas partes do gene que nunca são transcritas, os chamados introns, em contraste com os exons, que são expressos e, portanto, vistos pela seleção natural. As letras silenciosas, ao contrário das expressas, variam muito entre os indivíduos humanos e entre humanos e chimpanzés. Podemos ter alguma noção da evolução do gene observando os padrões de variação nas áreas silenciosas. Embora as letras silenciosas não estejam elas próprias sujeitas à seleção natural, podem ser levadas de roldão pela seleção de exons vizinhos. Melhor ainda, o padrão de variação nos introns silenciosos, analisado matematicamente, nos dá uma boa indicação de quando a seleção natural os levou de roldão. E a resposta para o FOXP2 é que isso ocorreu há menos de 200 mil anos. Uma mudança para a versão humana do FOXP2, ocasionada pela seleção natural, parece coincidir aproximadamente com a mudança do Homo sapiens arcaico para o Homo sapiens anatomicamente moderno. Poderia ter sido esse o momento em que nasceu a linguagem? A margem de erro nesse tipo de cálculo é grande, mas esse engenhoso indício genético é um voto contra a teoria de que o Homo ergaster podia falar. Para mim, o mais importante é que o inesperado método novo deixa-me mais otimista sobre a possibilidade de um dia a ciência venha descobrir uma maneira de deixar sem palavras os pessimistas da Sociedade Linguística de Paris. O Homo ergaster é o primeiro ancestral fóssil encontrado em nossa peregrinação que inequivocamente pertence a uma espécie diferente da nossa. Estamos prestes a entrar em uma parte da peregrinação na qual fósseis fornecem as provas mais importantes e eles continuarão a ter destaque, embora nunca suplantem as provas moleculares, até chegarmos a um passado extremamente remoto quando começam a rarear os fósseis relevantes. Eis um bom momento para tratarmos os fósseis e de sua formação com mais detalhes. Com a palavra, o ergasto.